pra falar que existe amor. É preciso não fingir. Tem amor que a gente sente e não sabe descobrir. Tem amor que é ligeiro e a gente nem sentiu. O amor que é verdadeiro não esconde que existiu. O amor tem mil maneiras de mostrar a sua cor. Tem mentiras verdadeiras, até cheiro e sabor. O amor tem mil disfarces no seu jeito de existir. Faz da dor uma piada, a tristeza faz sorrir. O amor que traz o medo é amor sem segurança. O amor que tem segredos é amor sem confiança. Nosso amor que foi criança foi crescendo com a idade. Nosso amor nunca se acaba, porque é amor verdade. O amor tem mil maneiras de mostrar a sua cor. Tem mentiras verdadeiras, até cheiro e sabor. O amor tem mil disfarces no seu jeito de existir. Faz da dor uma piada, a tristeza faz sorrir. O amor tem mil maneiras de mostrar a sua cor. Tem mentiras verdadeiras, até cheiro e sabor. O amor tem mil disfarces.